te falei, Joe. Dos cospe chumbo eu já me livrei. Enxerga mais que nós é mais no mundão. Não se preocupa com as patifaria que não cola não, meu irmão. É no gingado que aprendi quase tudo. E as cocota pode vir que é lucro. É dois palitos no susto, mas os marafa me falam que não teve papel de pano. Que fica lá na quina circuitando. Eu tô ligado já nos proceder. Que humilde tem que ser, que respeito tem que ter. Os pingarrum vai lá saber. Das patas que eu tô fora, tô de boa, então traz outro e não demora. Me liga nos agito de domingo, tô sozinho, não dá nada. Se der é pouca coisa no grito, os parceiros então não corre. As vagão já dá mole, aí Joe, não se envolve. É só apanhando pra aprender, pra viver tem que ser. Deus me livre da zica e no mais tô em paz, Zezão. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Somente eu tô na fé, acredite quem quiser. E se as doninha castela, pode crer, tô naquela. Tipo assim, né não, Zé? Só fica louco quem quer. É sempre esperto, só no grito dos unidos. Já é madrugada e na chuva não vou não. Eu conheço o mundão, já foi muita curtição. De camelo pezão, danada não diz aí quem moscou e quem nunca aprontou. Quem não parou viajou, então daquele modelo. Os malucos que é frevo, chega aí, Joe. Quanto cê dá pras internas, enrola não no desconversa. Cê tá nessa marca presa, e se a parada não mia na quebrada, cês caneco vai roncar. Eu tô na paz com os irmãos, o momento é esse, Zezão. Pode crer, quem enrola na quebrada é mal, aí ó. Tá logo os bagulho pra nós. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Curti o pôr do sol de bermuda, sem camisa de lupa. Devagar, quase parando, diz pra mim, Miliana. Nossa quebra tá de boa, só tá faltando aquela velha presença do vinho. E de grano pros covardes, pra viver nunca é tarde. Sem querer, sem saber que tu se envolve nos pereguedê. Pode crer, tem que ser, proceder, né não fê. Demorou, Joe, só. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chega aí, Joe,